Muito boa tarde, muito boa noite pra senhora, pro senhor, pra criança, pro criança que tá ouvindo agora o nosso Cidade Alérgica. A gente vai falar nesse programa da história da grávida que tava andando na rua quando a bolsa estourou e caiu todos os documentos no chão. É brincadeira. Também vamos falar nessa edição da triste tramanha que o traficante tramou pra trancar um travesti. Pô, isso daqui é trava-língua, produção. E deixa eu falar aqui também com o nosso querido Berimbau de Souza. Olha, hoje eu acertei, Berimbau. Boa noite, Perreco. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Berimbau. Berimbau, o negócio é o seguinte aí que eu te pergunto. O galinheiro, o criador de galinha, ele matou a mulher. Com requintes de crueldade, ele foi preso. O que vai acontecer com ele agora, Berimbau? Agora ele vai cumprir pena. Tá certo. Eu espero também que ele gema na cadeia. Olha, eu tô engraçadão hoje. E aí que eu te pergunto, você sabe a diferença entre o charme e o funk? É que um já tá esquecido e o outro é irritante. Até semana que vem, um forte abraço.